7. Desculpe, qual é a sua nacionalidade? A senhora é alemã? Sim, sou. Ah, tenho um amigo em Stuttgart. Em Stuttgart há muitos portugueses. De onde é a senhora? Sou de Hamburgo. Eu vivo na Alemanha, mas sou casada com um português. Estamos aqui de férias.